No bairro do Recife, observei uma estátua de Santo Antônio numa casa caiada com um mural de São José. Não sei porquê, pensei nas tragédias que aconteceram naquela comunidade perto do Bongi da Mostardinha para chamá-la de Afogados, quando vi uma casa amarela, que boa vista. Tudo isso lá no centro, do lado de um rio de águas compridas que não chegam nas candeias. Somos a Recombo, bem-vindos ao mundo de ruídos. Ruído, de acordo com o pequeno dicionário brasileiro da língua portuguesa, se resume a um pouco mais que um rumor produzido pela queda de um copo. E um peido, o que é? Como definir o som que antecede a ruína de um escultor? Como? De ruído em ruído, a Recombo vai deixando o papo de lado e colocando você em ligação com o que interessa no programa de rádio. Música.